2-1, bom dia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e Irume. Após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5520 do transponder. Chama 6211, correto, portão 5, chama pronto, espere que chama mesmo. 995. Chama 208, decola do 01, bom voo. 1208, obrigado, Maria. Controle Salvador, tá? 3153, passando 2.087, a saída da El, Leda. 3153, contato para a decolagem, se manter a nível de voo 360, via saída da El. 3153, só via da El, Leda, e nível 360, velocidade voar da El, ou Leda. 3153, autorizada para hoje, Leda. Direto, Leda, tá? 3153. Vento variável com 2 nós, tudo autorizado, pista na zero. Vive pausa, 570. Tá, 3890, portão 62, para o Zé Cláudio. Então, 3890, portão 62, autorizado, reporte fax. Chame 5-70, solo 06, chame no 21 da Simão, solo. Solo 21. Doutor, bom dia, está cargo 6570, Litrona 6. Apsa 6570, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, ondulado, atende ao sinalizador. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, atende ao sinalizador, 6570. Para 3153, chame Recife na frequência 125 decimal 1, caso negativo no 33 decimal 25. Tá, 3153, agora Recife, decimal 93325. São 3890, autorizado o táxi, via parte 1, no índio até o ponto de espera, chame torre 118, décimo 95, ajuste no 0, no 2, bom voo. Azul, Santos 201, bom dia, informação Índia. Azul 4201, bom dia. Informação Juliette. Não há mudança significativa. Autorizado Campinas. Via Cruzulu 10, após conforme rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiba. Aciona 5514, controle 120, décima 8. Campinas, nível de voo 360, via Cruzulu 10. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, Motiba. Aciona 5514, 120, controle 4201. 4201, no cruzamento correto, no pátio 3, reporte pronto. 3890, pronto. Cruzado alinhar e decolar. Pista 90, vento variável com 2 nós. Azul 2710, bom dia. Aracaju, pronto, cópia? Pronto. Azul 2710, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 150. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 120, décima 8. Azul 2710, nível 150, no pátio 3, reporte quando pronto. 150 no pátio 3, reporte quando pronto, Azul 2710. Papapá, Vitor Romeu Oscar, prossiga. Vitor Romeu Oscar, recebe controle? 2028, por favor. 208, boa, 3290. Senhor Vitor Milosca, aloque o código 5467, acima atitude que já segue para Porto Seguro. Acima atitude que prossegue. Gente, está em contato radar, passando 3.500. Pé estua para uma centena, Vitor Milosca, reporte atingindo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890, Bucajão. TAM 3890, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 330, via saída Puca. Via Puca 330, visual para Iguaru. TAM 3890, vou ir na proa de Jamo. Proa de Jamo, TAM 3890. Salvador, bom dia, bom. 963, bom dia, informação Juliette, Galeão, pronto, Robert. 963, autorizado Galeão, via Up November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El Leda após Irume. Aciona 5526, controle 120 decimal 8. Bona 963, com fechamento correto no portão 9, reporte quando pronto. Salvador, bom dia. Federal 9970, informação índia. Federal 9970, sua identificação. Autorizado descida a nível de voo 050, vai na proa de Tuna. Proa de Tuna, 50, identificou Federal 9970, obrigado. Era 93, bom dia, formação em curso Juliette, com fins 360, pronto, Robert? Pronto, professor. Bono 093, autorizado com fins, Z221, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da Argor, após Elefa, aciona 5531, controle 120 decimal 8. 36200, Belo Horizonte, confins, setor Zulu 21, aerovia, decola da 190, direita, arbora Lepa, 5531, transponder 208, controle, gol 1093. 1093, planejamento correto, no portão 10, reporte para o Chivec, assinamento. 093. Bom dia, gol 1865, estamos no portão 11 com a informação Juliette, nível 380 para Sierra Bravo, Bravo Romeu, pronto para a cópia. 1865, bom dia, informação Juliette, confere, tem o pré-autorizado 360, copia, aguardo coordenação. Vou copiar o 360. 1865, autorizado Brasília, VP Zulu no 7, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5533, controle 120 decimal 8. 360, nível aprovado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, Andres do 17, conforme o código apresentado. Decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5533, transponde 1208, é o código controle. Bono 865, cotejamento correto, no portão 11, reporte quando pronto. Assim faremos, obrigado. Salvador, bom dia, gol 963, no 9, vamos para posicionamento. Gol 963, portão 9, autorizado, reporte táxi. No 10, o gol 1093 também está pronto. 1093, número 2, neste setor, aguarde. Aguarde. É o 9970, desça para 2 mil pés, ajustado 9012, livre LF, excluída para fazer reporte no localizador. 2022, reporte estabilizado em 3, geral, 9972. O solo XNM é 2111, portão 5, chega a treinamento. 6211, número 3 no setor, aguarde. Do 90, chame Recife, 12685, caso negativo, 12545. Já 3890, Recife, 2685, 2645, do 4201, estacionamento na posição. Direcionamento, reporte para o pushback 4201. Azul 2710, no pátio 3 autorizado, reporte táxi. Campo Edmari está contato radar 69 milhas no setor sudoeste de Salvador, reporte unidade de descida. Salvo Gol 963, 60 pontos, 3 horas e 45, autonomia, Alcântara Campinas, pronto para o táxi. Bono 963, autorizado, táxi via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 012, no voo. Bono 012, Pátio Índia, até o ponto de espera da 1012295, com bom dia, 963. Bono 093, assim que a companhia inicial táxi já retaguarda, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Assim que a Azul 2775, ação identificação, mantenha por hoje Coral, após Coral Mari, está em contato com o radar 1 minuto para Coral. Geral 9970, informa que a proa ideal para a Duna é a 041. 041, vamos fazer então aqui a correção, geral 9970. Controle Salvador, bom dia, bom 649, Bono 649, assim identificação, mantenha a proa de azul, descida até 4 mil pés, ajustado 10012. B710 no Pátio 3, confirma o estimado para início. B710, me escuta. 0.0 pronto para decolar. 0.963, autorizado alinhar e decolar, pista 0, movimento variável com 2 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10.963. Gol 10.093, táxi com 98 a bordo, 3 horas, Campinas. 10.093, autorizado táxi, reporte através do portão 612. Ajuste no 012. Ele 12 até através do 612. A prova da Azul está por favor. Gente, o 2710. Na verdade é o Azul 41, o 4201, pode. Eu observou a prova da Azul. Gente, o 4201, no grato, após o táxi do mesmo será autorizado. Obrigado. Do 9811 no controle. No controle. Salvador, bom 9811, acione identificação, desse inicialmente nível de voo 160 na proa de TAP. 1-1-8-9-5, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3. O gol 1865 no portão 11, autorização para pushback e acionamento. Gol 1865, portão 11, autorizado, reporte táxi. Portar a táxi. Controle Salvador, bom dia, gol 963. Da saída da El, suba nível de voo 360. 360 na da El, 963. E o 9811, empregando 2 mil pés, informa que está com nossa posição de 3 horas, 1-4 milhas, rumo norte, mantendo 1-5-0, o tipo é Alfa Tango 72. Controle Azul 4958, está pronto para descida? Azul 4958, aguarde para a descida. Guarda. Azul 4958, tráfego na sua posição de 9 horas, afastado em 1 ou 2 milhas. O tipo do mesmo é um Bravo 762, em descida até nível de voo 1-1-0. E o 9811, reautorizado descida nível de voo 050. 050, viu, 9811. 1963, vou ir na proa de Leda. Quando Leda, 1963. Azul 4958, autorizado descida nível de voo 140. Azul 140, 4458. Azul, papapá, visto o outro. Cito Romeu Osso, aguarde para chamar o controle de Elsa. Como é que foi, Bravo? Aguarde. Foi de Duna. Geral, mandou bem, chama o solo, 1, 2, 1, décima hora, porra. Vai, 2, 1, décima hora, 7. Não, 1, 2, 1, 1, 1. 1, 1, 1. 0, limitado pelo custo localizador. Direita, 0, 3, 0, limitado pelo custo localizador, 4, 4, 5, 8. Dia, 7, de alfa, mantente daquilo. Mantente daquilo. 7, 7, 5, desça, nível de voo, 1, 5, 0. Olha, 5, 0. Brasil 4201, autorizado táxi, via parte 1, Índia até o ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 013, Mongol. Autorizado descida nível de voo 060. Descida para 060, ajuste 498. Azul 2775, reautorizado descida até nível de voo 090. Descente até o 090, 2775. Rio 9811, desça 2000 pés, autorizado final do NS X-Ray da pista 10, reposta no localizador, ajuste no 013. 2000 pés, 013, soltará final do planejado, Rio 9811. Passageiro 2229, para descida. Passageiro 2229, desça nível de voo 110. 110. 325, mantém escuta, bom dia. Escuta. 1963, chame Recife, 125, decimal 1. Recife, 25, 1, baixa. Rio 9811, confirme sua velocidade indicada. 157. Azul 4958, reduza 2209. 2202, 4258. Controle, gol 2093, cruzando 2300. 1093, contato a decolagem, submantenha nível de voo 360, via sair da árvore. Perfil da árvore, liberação, são 360, 093. Azul 4958, seu novo limite é radial 300 de Salvador. 1865, segue táxi, retaguarda do Embraer, via parte 1, Índia, até o ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Segue o tráfego adiante, parte 1, Índia, 18, 95, obrigado, próximo. Salvador, bom dia, azul, alfa, X-Ray Hotel. Azul, alfa, X-Ray Hotel, número 2, mantém escuta. Alfa, X-Ray Hotel, respeito. Oxenai 6225, pronto, cópia. 6225, está na escuta, pronto. Oxenai 6225, autorizado Brasília, V para o Zulono 7, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5534, controle 120, décimo 8. Ok, o Oxané 6225 está autorizado para Brasília, nível de voo 340. Decola na 10, primeira direita, no perfil da Arbor Elefa. Vai via Ampertulo 17 após conforme. 5534 no transponder, o controle 1208. 6225. 6225, atendimento correto no cordão 7, reporte quando pronto. A reportar daqui a pouco, obrigado. Mike Brava X-Ray, bom dia. Prossiga com as intenções. 1095, autorizado na prova de Alefa. Alefa da presença, 093. Mike, X-Ray Bravo, autorizado o início do reboque, reporte parqueado no Porto 9. Uno 1 no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360 na proa de Leda. Leda, está presente, graça, 6211. Azul 2775, aguarde. Azul 4958, para interceptar o curso localizador, curva direita na proa 120. Direita 1204-209-3-2-9-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Tudo 2775, resuma a navegação na proa de Duna. Duna 2775, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Aqui é o Gol, Golf Uniforme Mike. O Golf Uniforme Mike, bom dia, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque, é, pátio 3, posição 2, Romeu, até o pátio 1, posição 4. Golf Uniforme Mike, número 2, neste setor, aguarde. Ok, aguardando. No 649, vetoração para sequenciamento, curva direita, na proa 230, limitado pelo curso localizador. 230, limitado pelo localizador, zona retracional. 0 de curva à esquerda, da presente, siga no perfil da Conde e chame o controle no 208. Esquerda, Conde, vai chamar o 208, obrigado, bom dia. 2790. Sobre ele, essa que foi reposta no localizador. Para 2000, já estabilizado no localizador, o 4958. Azul 4958, reduza para 1809, irá seguir atrás do Boeing 762, agora com 1990 de ground. Produzindo, na retaguarda do Boeing. Azul 2775, desça para 3000 pés. 3000 pés, 2775. Controle, bom dia, o Azul 2790. Azul 2790, contato para a decolagem, submantenha nível de voo no 50, após corrija. Agora está autorizado vá na proa de Conde. Autorizado Conde, 2790. Passa a nível 2290, estabilizado, 1981. 1981 no 1, complete final do ILS X-Ray, torre 1 no 8, decimal 95. 1995, 1991, 1995. Caso 2775, desça 2000 pés, reporte estabilizando o localizador autorizado ILS X-Ray, está 10. Gente, 2000 pés, reportará estabilizado 2775. Voo 649, curva esquerda na proa 205. Esquerda 205, bom nome, 49. Passaria do 229, vibração para sequenciamento, curva esquerda para o 090, limitado pelo curso localizador. Esquerda 090, limitado pelo LOC. Cala de distância. Todos autorizados, pista no 0, vento variável com 2 nós. Solo Salvador, Alfa XOT, solicita ingresso, parte principal até a posição 03. Alfa XOT, autorizado ingresso no parte principal, reporte calçado no 3. Alfa XOT, reportará no 10, na posição 03. Bom, continua. 2, 5, 6, 2, 5, para possibilidade de acionamento no 07. Fechando a 625 no 7, autorizando, chame táxi. Chama para o táxi, 625. E a saída do AOL, A360-420. Passaria do 2229, reduz agora para 2009. 2009. O 649, reduz a 2009. 300, boa 649. Azul 4958, fui LS. 4958, complete sinal do LS, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, bom dia. Consciente, bom dia. Frequência ali. 790. Também é 62-11, Recife 125, décima 1. 125-11, Xané 62-11. 2775 estabilizado no local no ILS. Azul 2775, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Azul 2775. Para descer. Aguarde. Azul 4201, no voo Leda. Opa, 4201. Passaredo 2229, desça a 2000 pés, irá seguir o tráfego da Azul, Alfa Tango 72, posição de 12 horas, afastado em meia dúzia de milhas, agora 1909, Norte Ground Speed. Gente, vai seguir o hotel. Voo 649, reautorizado descida a 3000 pés. 3000 pés, voo 649. Salvador, bom dia, Rio 98-11, livrando instruções. Rio 98-11, bom dia, segue via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo, Rio 98-11. Salvador, Alfa, Senhor Hotel, finalizando reboque na posição 03, grata, bom dia. Alfa, Senhor Hotel, bom dia, frequência livre. Rio 225-649. Golf Uniforme Mike, aguarde para ingresso no pátio principal. Afirmativo, aguardando ingresso no pátio 1. Golf Uniforme Mike, confirma se através da remota 62 está livre? Afirmativo, senhora. Cliente. 0.1. Oi, bom dia, Azul 2775, passou externo, baixar trabalho. 4958, solos 48, libera direito, chama 1-2-1, abismal. 2-2-9. 1-2-1-10. Dê passagem ATR à frente, após quilo, parte 3, até o finalizador. Dê passagem pro ATR, após quilo. 4-6. Azul 4958, ingresso Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 4958. Passaria do 2229, chama em torno 1-8, decimal 95. 1-8-95, bom dia. Oxalé 6225, autorizado táxi, via pátio 1, indo até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Próximo curso localizado. Pois será, 649. Salvador, Golfo Uniforme Mike, aguardando autorização. Pátio, entrada no pátio 1. Golfo Uniforme Mike, visual com a Avianca, iniciando táxi. Positivo, senhora. Golfo Uniforme Mike, após o mesmo ingressar na Índia, autorizado o ingresso, reporte parqueado no 4. Afirmativo, aguardando ingresso no pátio 1, reportar o sinal, ponte 4. O senhor será o próximo a decolar. senhor autorizar, a gente decolaria logo depois que o aeronave liberasse a pista. Chegou. Tem que aguardar, né? 2775, solo 50, chame 12 na decimal, no lugar. Direito, ação 211, 275. Uma 1. 1649, chame torre 18 decimal 95. 1895, boa. Juliette, já que você recopiou? 9. Bom dia, Gondo 649. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando, 649. Solo, Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, bom dia. Alfa, Kilo, Pate 3. Quando lá, tente a sinalizador. Alfa, Kilo, Bate 3, atenda o sinalizador, 2771. Alguma frequência alternativa, Azul 4201? Azul 4201, afirmativa, frequência 133 decimal 25, e caso negativo essa, 128 decimal 8. 3325, 288, bom dia. Onde que o Juliette é que... Boa noite, 65, após a TR na curta, autorizado a alinhar e manter agilizando. Alinha e manter agilizando, 865. A gente sempre agiliza, companheiro, sempre agiliza. Assim como nós. Isso, nós estamos vendo aí, beleza. Veja bem. Passarelo 2229, solo 53, libera a direita e chame 121 na décima hora. 1201, obrigado. 121 ou 1? 1865, linha e decola, vento variável com 3 nós. Linha e decola, cabeceira 201. Eu aí, bonitão. Espera, pronto, 6225, bom dia. Bom dia, 6225, mantenha o ponto de espera. Oscar Juliette X1, autorizado Petrolina, conforme rota, nível 100, decola da 35, primeira curva à esquerda, perfil da Momo, Cogbo, após direto, aciona 5536, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. A série 2229 segue via Alfa, Juliette, remota 1241. Alfa, Juliette, para 1-2-2-2-2-2. Pode que a Juliette é sua. Cotejamento correto na data, confirma qual é? A Juliette é sua. Cotejamento correto para o táxi e acionamento de chame-torre. 1-1-8-2-9-5, Salvador, 2-7-7-5-4-3, aguardando o primeiro. No 775, o inferno será informado. O 1865, contato radar decolagem, submanter nível de voo 360 via saída árvore. Após 2000 pés, autorizado voar na proa de Elefa. Após 2000 Elefa, obrigado. Filho Van Mike, bom dia, frequência livre. 249, solo 56, chamando 21, última hora. 211? Tá, firmo, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 649. Boa noite, 649, bom dia, segue via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 405, boa noite, 649. Mas o Lugol, fim da parte da aero, mantém escuta guardando. Cinco, decolou 5-7, chame o controle, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, o Chanel 6225, decolou. Chanel 6225, contato a decolagem, mantenha nível de voo 360, corrija o 340, via saída Arbor. Arbor 340, 6225. Bravo, coordenando conhece, o mesmo acaba de retransmitir o seu plano, peço que aguarde. Assim que chegar a autorização, será autorizado. Tamo de Bravo. Afirmo, o plano não chegou no sistema, confirma-se o destino Lençóis. Papá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Romeu 44 de Sierra, decolado de Sierra, Indiaco, Índia. O destino é seu aeródromo. Deseja realizar seu prevoo em Salvador, tem percepção da BR-324. Tem intenção de sobrevoo no Imbuí, próximo a paralela. Se autorizado, está presente, cruza o eixo da 10. Autorizado, Mike, Juliette, Romeu, só confirmando. Seu pouso é em Salvador? Hoje o voo será em Salvador para abastecimento, Mike Juliette Romeu. Gente, reporte para sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Então está presente, vai cruzar Simbra 500GL, está 0115 no transponder, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu está em contato radar, mantenha 510. 500GL na sua escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Azul B7190 controle. Azul B790, serviço radar terminado, 1 minuto para Conde, chame agora controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3. 1203, obrigado, bom dia. O Chanel 6225 autorizado, voa na Pro de Elefa. Direto Elefa, 6225. O 1865, chame Recife, 1 no 28 decimal 8, caso negativo, 1 no 26 decimal 0. 288-260, bom dia, obrigado. Salvador, Rio 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia, número 2 para cópia. Informação Quilo, prepara Puca e Jamo Caju, aguardando cópia. Vai aguardar cópia, 5973.